Abrindo com chave de ouro mais uma edição do Clube do Caipirão. É só modão caboclo aqui no nosso programa. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Alô, amigos, o abraço do Roberto. E o Uta bem gostoso do Meirinho. Nós também estamos aqui no programa Clube do Caipirão. Esta é a noite do nosso amor. Aguenta, coração. A noite está fria, não deixe teu corpo sem cobrir. Encoste em mim, porque nos seus braços quero dormir. Me abrace, me beije, deixe o futuro pra pensar depois. Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois. Por mim esse amor amanhã pode até acabar, sabendo que nesta noite vamos amar. Depois desta noite ao seu lado, quem importa sofrer? Porque levo a certeza que um dia amei você. A noite está fria, não deixe teu corpo sem cobrir. Encoste em mim, porque nos seus braços quero dormir. Me abrace, me beije, deixe o futuro pra pensar depois. Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois. Por mim esse amor amanhã pode até acabar, sabendo que nesta noite vamos amar. Depois desta noite ao seu lado, quem importa sofrer? Porque levo a certeza que um dia amei você. Amei você. Amei você. Grandes clássicos da nossa canção, Clube do Caipirão. Aô, segunda-feira brava! É começo de semana, bom dia! Clube do Caipirão. Aqui é muita moda e pouca prosa, sorta mais uma, Luquinha! Se me pergunta o que mais me agrada, o que faz morada no meu coração, ao pé da letra digo com certeza o que é a natureza lá do meu sertão. Fogo de chão, cigarro de palha, rede na varanda que é pra cochilar, e a passarada no romper do dia fazendo folia só pra me acordar. Um bom cavalo pra correr carreira, uma vaca leiteira para ordenhar, um rio sozinho no fundo da roça. Quem é que não gosta às vezes de pescar? Uma guaiá com um pouco de dinheiro, luz de candeeiro, rabo de tatu, chapéu de aba larga e barbicacho, e também um laço bom de couro cru. Faz muito tempo que eu vim pra cidade, mas felicidade não me acompanhou. Tenho saudade do cheiro do mato, é mesmo de fato que feliz não sou. Sem meu ranchinho lá no pé da serra, sem arar a terra para plantação, e a caboclinha que só se consola com a moda de viola e amor de peão. E a caboclinha que só se consola com a moda de viola e amor de peão. Clube do Caipirão. Novo Horizonte chegou uma mulher feiticeira, de cor bem tordia clara, besta bonita e faceira. Por nome de bailarina do senhor José Ferreira, e que muito sucesso fez nesta terra brasileira. Seu dono desafiou os peão desta ribeira, minha mula nunca achou peão que não comesse poeira. Já percorreu 4 estados, minha mulher é pioneira, e o peito dela é sagrado, é a flor que ninguém cheira. Essa fama esparramou nas fazendas criadeiras, logo veio Zé Pretinho, peão do Porto Junqueira, pra montar na bailarina. Eu monto em qualquer maneira, e o meu tal é tira prosa, e a roseta é sangradeira. No dia da montaria veio gente a zona inteira, Pretinho montou na mula, rainha das puladeiras. No prazo de pouco tempo, ela tremeu de canseira, Zé Pretinho deu com a mão, saudou a plateia inteira. Estrondon Sarva de Parma foi aquela barulheira, com mais de 100 mil cruzeiros encheram a sua carteira. O Zé Pretinho chamou o senhor José Ferreira, bailarina está quebrada, desculpida brincadeira. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Música. quando me separei daquele amor, jurei que nunca mais eu ia um outro amor querer, só para não sofrer o que eu já sofria. Mas de repente vi dentro de mim, senti que só eu não vivia. De novo me entreguei e hoje eu voltei a querer como eu queria. Apaixonei de novo estou chorando, porque meu coração não vive sem paixão, não fica sem agrado. Apaixonei de novo estou chorando, porque meu coração não vive sem paixão, não fica sem agrado. Já vi sentir o que senti e ter o que já tive. Cheguei à conclusão que o meu coração sem gamação não vive. E quando alguém me quis de novo, já me fiz alegre e sofredor, porque vi afinal que isso é menos mal do que um mal de amor. Apaixonei de novo estou chorando, porque meu coração não vive sem paixão, não fica sem agrado. Apaixonei de novo estou chorando, porque meu coração não vive sem paixão, não fica sem agrado. Apaixonei de novo estou chorando, porque meu coração não vive sem paixão, não fica sem agrado. Porque meu coração não vive sem paixão, não fica sem agrado. Apaixonei de novo estou chorando. Clube do Caipirão. O Amanhecer na Roça. Programa Clube do Caipirão. A Juju já passou o café. Ô Juju, põe um golinho aqui pra nós. Aê, Juju, muito obrigado, viu? Clube do Caipirão, despertando você para mais um dia. Você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo. Você está acompanhando o Clube do Caipirão, defendendo a tradição. No jeito, Palmeira e Luizinho, de 1951, Peixe Vivo. Thank you. Clube do Caipirão. Sangrando de dor, eu quisera ser pássaro livre pra cruzar o espaço também e com minhas penas perfumadas ir buscar meu querido bem. Distância é muro de pedra que o acaso constrói gratuito, com capricho erguendo bem alto, como fosse chegar no infinito, esquecendo que está destruindo. Amor tão bonito, eu quisera ser pássaro livre pra cruzar o espaço também e com minhas penas perfumadas ir buscar meu querido bem. Ê, música bonita, hein? Christian Ralph, de 1984, Flecha Certeira, pra arrebentar o coração, hein? É verdade. Antes tivemos o Peixe Vivo com Palmeira e Luizinho, de 1951. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Sexta apresenta Hardwell On Air. Aos sábados e domingos da meia-noite à uma, um dos mais conceituados DJs da atualidade atua no palco do sexto canal da Antena Web. Um set mais antigo e outro mais atual. Hardwell On Air. Sábados e domingos, meia-noite, uma da manhã. Na sexta. Que mistérios escondem o rock e o indie? Quem são as grandes vozes do passado e as novidades para o futuro? Acompanhe Mr. Music Show, um espaço dedicado a estes dois géneros musicais, com especial atenção à mistura de ambos. O Indie Rock. Sintonize Mr. Music Show, segundas, terças e quartas, às 14, na sexta. Portugal, Brasil, Jamaica, Canadá, Burundi, Austrália, Japão. Os sete cantos do mundo num único programa. Volta ao Mundo, de segunda a sexta, das 9h30 às 10 da manhã, na sexta. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão defendendo a tradição da música sertaneja. Clube do Caipirão, despertando você para mais um dia. Quando a moda é boa, a gente roda aqui no programa. Na Ponta da Agulha, Avenida Boiadeira, com Joaquim e Manuel. Sobre o meu passado, e foram tantas tardes de sol claro, tantas e tantas nuvens de poeira, que esta avenida hoje traz meu nome, depois de ser estrada boiadeira. Velha avenida onde deixei a luz da infância que encontrei em placas reais. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Que triste short é a minha, o lobo comeu meu galo. Uma cobra venenosa mordeu, matou meu cavalo. Deu doença no meu corpo, coitado, esticou o talo. Caí da torre da igreja quando eu fui puxar o badalo. Oh, meu Deus do céu, já é que nós não virou com atento, amante? É muito ajar, né, Antônio? Um bando de capivara levou meu arrojaeiro. O vento quebrou o mio, o tatu baixou no peito. Tento fazer bom negócio, no fim sai tudo mal feito. Até o purgante que eu tomo danado não faz efeito. Oh, meu Deus do céu, será que foi um biroco adentro, amado? Como é que pode, né, Joy? Minha mulher é bonita que parece uma boneca. Mas ela deixou de mim e fugiu com a micareta. Eu guardei um dinheirinho pra comprar uma bicicleta. O ladrão roubou dinheiro do bolso da minha cueca. Oh, meu Deus do céu, será que nós não virou com a dentro, amado? Não pode ser, né, Joy? Eu ganhei uma botina, mas só serviu pro meu mano. Meu time foi campeão só depois de 20 anos. O pior é meus colegas que ficavam me gojando. Azarado que nem eu, só pode ser corintiano. Só pode ser corintiano. Só pode ser corintiano. Só pode ser corintiano. Só pode ser corintiano. Clube do Caipirão. Melodiosas, canta que a vida é cor de rosa, pois quem me ama me compreendeu. Vai, minha canção, vai dizer logo a minha querida que o amor em minha vida é o que faltava e ela me deu. Que Deus nos deu. E que sonhando estou esperando um beijo seu pra me despertar. E quem ama como estou amando esta canção que estou cantando pode comigo também cantar. Laiá, laiá, laiá, laiá. Como estou amando esta canção que estou cantando, pode comigo também cantar. Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá, laiá. É sucesso, Chitãozinho e Chororó, Canção de Amor. Essa é de 1985. Tivemos o Corintiano, Azarado, com Ramado e Antônio, Jacó e Jacozinho. Essa é de 1982. E Avenida Boiadeira, com Joaquim e Manuel, aqui no Clube do Caipirão. É só sucesso. Clube do Caipirão é tradição caipira. Aqui é muita moda e pouca prosa. Sorta mais uma, Luquinha. Boa tarde de agosto, de fumaça e céu nublado, foi na soleira do rancho que eu me vi ali sentado, fumando meu cigarro, assim tão despreocupado. Senti a brisa carinhosa no rosto fazendo agrado. Vi distante a minha infância, conversei com meu passado. Meu velho hiperfloído, com as flores perfumadas e as palmeiras imponentes que por mim foram plantadas, era o adorno que enfeitava a curva daquela estrada. Duas folhas balançando como bandeira hasteada, belo marco e patente da minha velha morada. Meu velho carro de boi, com seus cocões que rangiam, e os gritos do velho pai, ecos no grotão fazia, quando o carro carregado naquela serra descia. Era o transporte da época, por aquelas sertanias, e o carreiro não cansava da luta do dia a dia. Papai hoje está velhinho, não tem mais agilidade, com as pernas enfraquecidas, distante da mocidade. O sol da sua existência tá se perdendo na tarde. Igual ele estou sentindo o grande peso da idade. Somos dois carros encalhados no areião da saudade. Atravessando gerações, Clube do Caipirão. Não sei de onde vim, não sei pra onde vou, perdi a memória, não sei quem eu sou. Estou preso num quarto com grades de aço, estão dizendo que matei por amor. Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei, meu nome não sei, assino com X. Meu Deus, não fiz nada que fosse errado. Não sou o culpado, me tirem daqui. Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento. Estou doente, não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta. Certamente serei condenado. Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento. Estou doente, não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta. Certamente serei condenado. Clube do Caipirão. Vamos levantando, gente. Cuidado, não perder a hora. Acorda, Zé. Acorda, Zé. Acorda, Zé. Ah, vai fogo, Zé. Vai chumbo. Vai chumbo quente, Zé. Oh! Ah, se eu acordo. O sucesso aqui não para. É um na sequência do outro. Derrama mais uma, companheiro. Esta ruana, pois o nome de princesa, outra igual não existia, sem légua na redondeza. Eu no lombo da ruana, já fui mais de mil proeza. Minha besta marchadeira era mesmo uma beleza. Se estourava uma boiada, eu juntava na certeza. Atravessava o rio Pardo, sem medo da correnteza. Essa besta marchadeira, ligeira por natureza. Chegou a desgraça do ataio da represa. Caí numa pirambeira, a ruana ficou presa. A besta que levantar, mas levantou a firmeza e quebrou as duas pernas e acabou minha princesa. Apontei com bem firmeza, a ruana relinchou, como em jeito da defesa. Vi a lágrima correr, ai nos olhos da princesa. Matei ela com dois tiros, depois chorei de tristeza. Sepultura, enterrei minha riqueza. Fiz uma cruz de pau d'aio, fechei quatro velas acesas. Na cruz eu fiz um letreiro, escrevi com bem clareza: matei pra não ver sofrer a minha saudosa princesa. Nas melhores rádios do Brasil, você ouve Clube do Caipirão. Só o Senhor poderia me dar. Eu falo de uma criatura meiga e divina, de astral bem alto e tão feminina, porque eu acabo de me apaixonar. Eu que em todo meu passado vivia sofrer, emocionado venho agradecer a maravilhosa graça de amar. Jamais esperava a beleza de uma paixão. Porém, minha deusa encantada cruzou meu caminho, ouviu-me de afeto, calor e carinho, virou-me do mundo da desilusão. Agora sou menos um triste nesta vida louca. Me abraça e me beija a boca, deixando em festa o meu coração. Obrigado, meu Deus, agradeço sorrindo por este amor divino que o Senhor me mandou. Sexta também é clássica. De segunda à quinta, à 1h30 da tarde, o 6º canal da Antena Web exibe Meia Clássica, 30 minutos ao som da música erudita. Meia Clássica, de segunda à quinta, das 13h30 às 14h, na sexta. Surrender to the sound. Surrender to the DJ. Yeah! Tiesto's Club Life. Tiesto's Club Life. Club Life. Sábados e domingos, das 3 às 4 da manhã, na sexta. A música italiana entrou em Portugal para fazer história. De facto, durante algumas décadas viveu-se o chamado período da época dourada da música italiana. Mas, e os dias de hoje, não contam? A resposta é, claro que sim. E por isso mesmo, a sexta exibe La più bella melodia, um programa de 30 minutos semanais que pretende trazer as novidades e os antigos sucessos da música de Itália e aquela que é também cantada em italiano, ainda que seja de outros países. Não perca às quartas-feiras, às 10h30 da noite, La più bella melodia, na sexta. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Na Muito bem, quanta alegria! É o Clube do Caipirão, primeiro lugar em todo lugar. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Alô, amigos da cultura caipira. Aqui é o Luiz Goiano. E aqui é o Gircel da Viola. Estamos no Clube do Caipirão. Até agora não te esqueci. Sei que você também não me esqueceu. Não é fácil apagar as marcas desse amor. Amor que foi cortado, mas não morreu. E por razões de famílias não estamos juntos. Tirou o relacionamento que foi tão bom. Pra eles é mil maravilha ter nos separados. Não sabe o quanto estão sofrendo dois corações. E é com grande satisfação que recebemos dois grandes amigos para cantar com a gente esse modão. Chega pra cá, João Carreiro e Capataz. Talvez em outro mundo seremos felizes, perto de uma estrela que não brilhou. Lá não tem correio e nem telefone. É um mundo lindo que Deus criou. E por razões de família não estamos juntos. Tirou um relacionamento que foi tão bom. Pra eles é mil maravilha ter nos separado. Não sabe o quanto estão sofrendo dois corações. Você ouve Clube do Caipirão. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Thank you. quero, te odeio, te busco, te caço. Mas o meu sonho de noite, de beijo, de abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira. Melhor sonhar a verdade que amar a mentira. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Só as tops do Clube do Caipirão. É hora de levantar, moçada. Hoje é segunda-feira. Bom dia! Mandei fazer uma canoa, fundo preto e barra clara, dois remos de Guarantã e um varejão de Guaiçara. Ai, o apoio do pé sou uma roupa, jogo na água, o bote para. Uma trela de cachorro, o marengo e a caiçara, a sua especialidade, orienta e capivara. Ai, sorte os cachorros no rastro, vai rebentando taquara. Tenho uma cartucheira de qualidade bem rara, é uma dois cano tronchado, e até tranchão ela vara. Ai, anta deita na fumaça, na hora que ela dispara. Se a pincha na água, na correnteza não para, vai com a cabeça de fora e a dois canos já dispara. Ai, a bicha prancheia na água, é só fisgar ela na vara. Um laço, cabeçada e rede as cara. A carne eu vendo no açougue, mas pro gasto nós separa. Ai, também faço meus pagodes nas noites de lua clara. Clube do Caipirão. Vida,

sei se eu estou certo ou se a vida é errada. Quem planta mudas de rosas, colhe rosas perfumadas. Plantei flores em meu caminho, hoje colho os espinhos pra ferir minha jornada. Você está ouvindo as mais tocadas do Clube do Caipirão. O Amanhecer na Roça. Programa Clube do Caipirão. Ô Juju, traz mais um cafezinho pra nós. Ei, mas é bom demais, né, Su? Adoçado com rapadura, moço, o trem fica chique. É verdade. Clube do Caipirão. Sorta mais uma, Luquinha. Domingo de tardezinha, eu estava mesmo à toa. Convidei meu companheiro pra ir pescar na lagoa. Levei uma rede de lanço. Ai, ai, fomos pescar de canoa. Eu levei meus apreparos pra dar uma pescada boa. Eu saí logo sereno, remando minha canoa. Cada remada que eu dava, ai, ai, dava um balanço na proa. Descendo o rio abaixo, remando minha canoa. A canoa foi rasgando, foi deitando as taboa. A garça avistei de longe. Ai, ai, chega perto, ela voa. Eu tava enchendo muito, fui encostando a canoa. Eu entrei numa vazante, fui sair noutra lagoa. Fui mexendo aquele lodo. Ai, ai, onde que os pintados amoram? Pegar peixe dos bão, dá trabalho a gente sua. Eu jogo tinta na água que a peixaria tortua. Jogo a rede e dou um grito. Ai, ai, os dourados amontoa. Clube do Caipirão. Caminhos do mundo, sem poder encontrar a verdade. Fui um pobre andarilho nos caminhos da saudade. fui de costa para o mundo e de frente para o além. Fui caindo e levantando sem apoio de ninguém, pois neste mundo a maldade vem de graça. Quem não socorreu, já fui sombra que o mundo de vergonha me escondeu, mas venci esta conquista, hoje sou o que sonhei. Do Caipirão. Aô, meus amigos, agora nós vamos mostrar pra vocês o valor do burrão respeito lá de Minas Gerais. Na cidade de Três Pontas, eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu no ano de 73. Teve uma montaria que o povo foi pra ver. Muitos peão afamado nos grandes prêmios foi concorrer. Vamos mostrar agora a fama do burrão que apareceu por lá. Apareceu lá um burrão, ninguém sabe de onde veio. Deixou o povo pasmado quando entrou no rodeio. Depois ficaram sabendo que era do João do Guinha, que disse: eu vim mostrar o que eu tenho na fazenda minha. Alô, Martinho, vai chegar a tua vez agora. Nisso chegou o Valdinho, sou peão profissional. Vou quebrar esse burrão pra mostrar que sou tal. Sentou em cima do burro, mandou soltar o animal. Só aguentou 5 pulos, foi desmaiado pro hospital. Chegou a vez das apostas, meus amigos. Nas grandes apostas que teve, perdedor ficou sem jeito. E o povo comentava: esse burro é perfeito. João do Guinha falou alto e bateu com a mão no peito. Quero que fiquem sabendo que o nome do burro é respeito. Quero que fiquem sabendo que o nome do burro é respeito. clubedocaipirão.com.br Tristezas não pagam dívidas. Bom, a sexta também não, mas pelo menos anima. De segunda a domingo, a melhor programação, os melhores DJs, a melhor música, com mais energia, só mesmo aqui. A sexta.radioantenaweb.info, onde todos os dias são dias de festa. Duvida? A sexta.radioantenaweb.info. Nós estamos aqui. Trans heaven, right here, right now. Are you guys ready for a é só um dos mais renomados DJs de todo o mundo. E está na sexta. Armin van Buuren. Aos sábados e domingos com A State of Trance. Da 1 às 3 da manhã. Na sexta. Aos sábados e domingos. Tem saudades daquele ritmo dançável dos anos 70 e 80? Então venha ao Nightclub da Sexta e estemos certos de que não se vai arrepender pela visita. Dance Fever, a música de dança das décadas de 1970 e 80, aos sábados, das 9 às 11 da noite, na Sexta. DDTC Drum and Bass Dubstep Trance Club A melhor música de dança com uma missão especial de um género a cada dia. DDTC Não percas o compacto às sextas, com todos os géneros incluídos numa só emissão. DDTC, segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, na sexta. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Muito bom dia, amigos amantes da música sertaneja. Sejam bem-vindos ao Clube do Caipirão. Clube do Caipirão, o otimismo no seu dia. O Luquinha sinalizou e já tem modão na agulha. Manivela vitrola, compadre. De peão que eu fui E um caso muito interessante Chegou um moço na hora da festa De um lugar não muito distante Pelo carro que ele conduzia Só podia ser gente importante Não pensei que fosse o rei do laço Que chegava naquele instante E ouvindo o som do rodeio Anunciando para os visitantes Que o peão que laçasse na raça Ganharia o prêmio e a taça E ser rei do laço já era bastante O tal moço com jeito educado Lentamente desceu da geral Foi pedir uma oportunidade Pra laçar o bravio animal Foi dizendo para a pionada Se não pode também não faz mal Nesse instante respondeu um homem Sou repórter de um grande jornal Minhas palavras de jornalista Talvez seja lição de moral Você não deve entrar nesta luta Porque é uma grande disputa, também é somente pra profissional. O festeiro ouviu a conversa, foi chegando com um laço na mão e dizendo para o visitante: se insiste, não faço questão. Mas também não serei responsável se tiver uma decepção. E o moço quando entrou na arena foi vaiado pela multidão. Nesse instante escapou o mestiço, foi momento de grande emoção. Com o pé ele jogou o laço, relaçando sem usar os braços, deixando a plateia de cara no chão. Ali Silva falou pro festeiro: não pretendo lhe aborrecer, mas o prêmio que recebo agora ao senhor eu quero devolver. Com o laço no pé consegui mais de 500 taças vencer. Em virtude da recepção, um convite quero lhe fazer. Moro na região de Rio Preto, se melhor quiser me conhecer, vá à minha fazenda em Cardoso, saborear um churrasco gostoso e cantar de viola até amanhecer. Clube do Caipirão. Quilômetro 45 da Castela, pra quem vai no sentido interior, quem olhar para a direita vê um portão amarelo. É ali que mora o amor. No quilômetro 45 da Castela, pra quem vai no sentido interior, quem olhar para a direita vê um portão amarelo. É ali que mora o amor. A distância não existe pra quem ama, ela tem toda a beleza das manhãs, e os seus braços que ao me ver pro amor me chamam. Nosso amor tem as cores da Roma. É ali que mora o amor. É ali que mora o amor. No quilômetro 45 da Castela, pra quem vai no quem olhar para a direita vê um portão amarelo. É ali que mora o amor. A distância não existe pra quem ama, ela tem toda a beleza das manhãs, e os seus braços que ao me ver pro amor me chamam. Nosso amor tem as cores da Roma. É ali que mora o amor. É ali que mora o amor. É ali que mora o amor. Atravessando gerações. Clube do Caipirão. Já é madrugada, começo da manhã, os pássaros com alegria se despertam, cantando em agradecimento ao Criador pela oportunidade de mais um dia de vida. Faça o mesmo e tenha uma ótima segunda-feira. Quando o sucesso é obtido, recordar é mais do que preciso, e na agulha está mais um grande sucesso da nossa canção cabocla. Eu sou de uma terra boa, de um mundo sério bem diferente, de um mundo sem preconceito, de um povo humilde bem competente. No dia que eu vim ao mundo, trouxe alegria pra muita gente. Deixei felizes meus pais, meus irmãozinhos e meus parentes. Eu cheguei com a primavera, com com as flores de incontente. Aos 23 de setembro de 1900 e antigamente, eu calculo a minha idade pelo regime em que eu fui criado. Sou do tempo em que o homem negociava de olhos fechados, dispensava assinatura, papéis, carimbo e papo furado. E quando um fio de bigode era um documento assegurado, quando a palavra de um homem tinha um valor elevado, valia 10 vezes mais do que 1 milhão de papéis assinados. Sou do tempo em que a barba simbolizava capacidade. Não se usava bigode por brincadeira ou por vaidade. Homem se dizia homem mostrando a responsabilidade. Tinha de enfrentar a luta para mostrar masculinidade. Sou do tempo em que a vergonha, a honra e a honestidade valia 1000 vezes mais que qualquer diploma de faculdade. Lá a lei era o trabalho, quem trabalhava tinha valor. Cafajeste vigarista aquela terra nunca criou. Vagabundo e puxa-saco morria, língua sem protetor. Lá o filho honrava o pai, seguindo a lei de Deus Criador. Lá a mãe era senhora e o pai era senhor. Reinava entre a família compreensão, respeito e amor. A dança que se dançava servia só pra se divertir. Cantiga que se cantava era canto simples só pra se ouvir. Não tinha pornografia nas modas que hoje tem por aqui. Lá ninguém fazia nada pra se mostrar ou pra se exibir. Lá o homem era mais homem, mais humano e mais gentil. Não tinha corrupção e o meu Brasil era mais Brasil. Clube do Caipirão. Vida, o que faço agora? Me avise a hora, meu destino eu não sei. Deus, em nome da cruz, me mande uma luz pra me conduzir. Meu Deus, eu estou perdido e desiludido. Venha me acudir. Momentos que eu tenho sofrido são passos perdidos sem direção. São marcas das minhas andanças,